junto pra comandar da emissora animal! Bora, Cassiano! Alô, seguidores apaixonados pelo nosso búfalo do Marajó! A arena já foi formada, a poeira já começa a subir, porque o animal está bravo. E para dominá-lo, eu vou chamar o respeitado maestro das aparelhagens. Vai entrar em ação. Alô, alô, alô, DJ Davidson. Já estamos na área! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! Fora, meu animal! Esse animal é uma loucura, garoto! Chapado hoje! Bota pra cima, mãozinha no céu! E o cara, meu irmão, o que ele fez com a menina hoje pra vivo o animal e o Mega Príncipe? Vai! Vai! Mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. E aí? Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram que não. Logo você? Logo você? Logo você? Logo você? Sim! Muito obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu aonde? É uma nela. Fui! Partiu aonde? É uma... Obrigado com todo carinho, todo mundo que marca presença hoje aqui nesse grande encontro. Muito obrigado. Mega Príncipe, Búfalo do Marajó e os Sons Automotivos. Hoje aqui, no Clube Agrônomos, meu irmão, tá bom demais. Não abandona. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Artuzinho do Coqueiro, primeira dama Larissa, DJ Rael também da equipe do Barão, o Sal, a Stephanie também, o Guilherme. É funk, é funk, é funk, é funk, é funk, é funk! Se juntou comigo e foi pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Bora embrasar hoje, meu irmão! Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. E o quê? Já pode ficar pelada, não demora. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. Noite eu... Alô, meu amigo Boca! Daqui a pouco vamos aí. O Marlon, equipe Adidas também tá na área! Vai embrasando. Vai embrasando. Olha o Maxi da tatuagem também, tá ali com a gente em companhia aí, dos nossos mascarados, o Marco aqui no Animal. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. Num baile funk com as amigas, essa novinha é terrorista. capitalista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk. O que ela faz? Fala pra mim! É muito explosiva, não mexe com ela. Mexe não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão, agrônomo! Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão. Meu amigo Everton de Marituba também tá aqui com a gente, o Ademis, o Felipe, a equipe Pânico do Jururas. Valeu com todo carinho, Neto Braga, Felipe Braga! Estão ali no circuito com a gente, mandando ver, garoto! Obrigado, hein! Bora, meu amigo Jabá também tá aqui no cantinho. Alô, Jabá! Os Mega Hat Boy também estão mandando ver aqui no animal. O Búfalo do Marajó. É especialista. O Alex 5.0, ele. O Nandinho, vigarista, tá ali com a gente. É o meu parceiro DJ Carlos Sonic também. Toda a galera da Nega Vigarista. Kamikaze, alô, Suelenzinho. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito esposo, muito esposo, muito. Bora fazer assim, meu animal. Quem torce pro Bicola dá um grito! Baixa na palma, baixa na palma, vai! Tchá, tchá, tchá, tchá! Quem acredita que o Paysandu vai ser campeão, joga as mãozinhas pro ar! Agora a torcida do Clube do Remo, que nunca vai desistir do Leão, bota a mãozinha pra cima! Baixa na palma, baixa na palma, baixa na palma! E aí, espetacular! Meu tio Kleber aí com a gente, nosso amigo Benizão, junto, curtindo o Lalá da Super Primos. Olha, Davidson, esse Santos de Macapá vem pra fazer história, meu irmão. É mesmo, é? Tô sabendo que ele vem com toda a carga pra arrebentar com o Lobo. Vamos nessa, Davidson! Bora pra cima, garoto! Assim, assim, assim, assim. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem, meu animal. Assim, garoto. Eu preciso de ter meu fechamento. Meu amigo Ronizinho dos Intrusos aqui na área. Valeu, Ronizinho, de todos os intrusos, marcando presença aqui no animal. Chifrada. Me dá onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentando no mozão. Me dá onda, que vontade de te ter. Garota, afaldeando os caixa-baixas também. Se você fazer o quê? O pai te ama. O pai te ama, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Alô, Luluzinho do Palio Sangrento! Obrigado, meu amigo Marte também, Júnior, tô curtindo. Alô, Lília! Aí é carrada logo, né? Bora, meu búfalo! Búfalo do Marajó! Os agrônomos! Bora botar pra esquentar tudo, meu animal! E quem não tem hora pra chegar em casa hoje, bota as mãozinhas pro céu! As mãozinhas pro céu de quem tá muito feliz! 3, 2, 1, agora! Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver a Nani Dela! E libera meu animal! Dois, três, vai! É muita loucura, garoto! Bora aqui, o bagulho endoidou! O bagulho endoidou! O bagulho endoidou! E doida! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. What the fuck? Tio Cleve da família Brizão, o Marcel também que se dá aí com a gente, os moleques pancadão, o Louro Barra também tá na área, os mascarados endoidando tudo. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar f*** nela. Fui! Partiu que o búfalo me espera. Fui! Partiu que o búfalo me espera. Fui! Partiu que o búfalo me espera. Espera, espera. Aqui no animal! É assim! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão. Bora, meus intrusos do Paulo Runizinho. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Manda, manda, manda. Alô, meu amigo Biel, cobra d'água. Aqui, ó, senhor. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Jefferson Pop também tá aí com a gente. Alô, Pipica! Meu amigo Neguinho também lá do Pop. Um grande abraço pra todo mundo aí, a família Pop aqui no Animal. O Guigui também tá na área, espetacular. Guilherme Amada, meu irmão. O Dique, a dona Lena também. Obrigado, Dique. Valeu, papai. E aí, espetacular. Olha que tá por aqui, meu parceiro Carlos Sonic! Juntamente com o Nandinho, o Alex, aí com a gente, e a professora Suelizinha! Conceituada e graduada na Rússia, aí com a gente! Leandro do Comércio, a sua primeiríssima dama, Stephanie! O Alex da Mega Super Pânico! Bora embora, marmita, meu taxista! Mastigado de balinha! E muito mal te lança, bandido não dança, bandido... Bora, neguinho, alô, Jabá! Bandido balança, de blocada na cintura, passa nela aquela gama, bandido não... Japão lá da CL também, bandido não dança, bandido balança. Balança, bandido Deus, balança, é muito macho. Bandido balança, mastigado de... Olha o Wilk também, evoluçãolag.com, Neto Braga, Felipe Braga, minha amiga Keila agora, Keila! Bruno do Isque ainda na área, pra lá e pra cá, ele é a primeira dama, dona Ali. Bandido não dança, dança. Reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Só voz, só voz. Vamos a pegarnos como animales. Batidão! Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía. O Henrique da Pedreira também, alô, meu amigo John Lennon. O trio Ternura também tá aqui no animal. Alef Santana também. O Ellison Lipe Costa, sobrinha dama. Luara Moraes. Bora, Jefferson da mídia. Me doidou o bagulho, meu irmão. Professor Nenê, meu irmão, esse é considerado conceituado também e graduado na França, igual a gente, grande professor Nenê e o Renan, obrigado pelo carinho, a Lai e a Larissa. Bora, nego bala, bora, nego bala, bora, nego bala, bora, nego bala, Luizinho das Teses também tá ali com a gente, meu amigo Bolão, Fernandinho. Obrigado pela vida, garoto. A GDB, valeu. O Hélio da CL também, alô, Nai. O Renan Céu, o professor Nenê, a Carlinha, meu amigo Coalhada da TX e a primeira dama. Nego Bala do Crau também, Tadinho da Nike, o Edvan, a Vivi, Milazinha, Jessiquinha, o prefeito. Juninho do Açougue, meus amigos também. Hoje ele disse que vai sair daqui carregado, meu irmão. Almi GM15. Olha o meu amigo Fabinho, companhia do Everton. Quando te preciso, sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Sabe, canta! Vou tirar o pé! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só as mulheres gostosas, botam a mãozinha pra cima que eu quero ver. Vai, vai, vai, vai. Agora eu quero ouvir o grito das Santinhas. Me engana que eu gosto. Vai, toma, vai, toma, vai, vai. Bora, Nê, bora, Nê, papai. Hoje o Nê tá alterado, meu irmão. Davidson, maestro Davidson. O meu amigo Batata lá do Crocodilo também tá aqui no animal. Aqui. Bora, espetacular. Sou Darlan, não chega, galera do Plano B, rapidinho, Darlan. Olha, Demi, está chegando. Festival do Bacu. Lá em Vigia vai ser bacana demais. Olha, tem premiações pra galera, sem dúvida nenhuma, no Festival do Bacu. Na Vigia vai ser uma loucura. Dia 20, festa do feriado, o aniversário de Marituba. E vai ser uma loucura, Davidson. Apaga a luz. Deixa no escurinho, no escurinho. Quem gosta do escurinho, dá um grito. Quem já fez a mão no escurinho, dá um grito. Apaga a luz. Não. Acende tudo. Mais 3, 2, 1, agora. Aqui na área com a gente, obrigado pelo carinho, meu irmão. Alô, minha amiga Keila. O Henrique do Distrito também, a Sussu, obrigado pela vida, galera. A musa DJ Agatha também tá ali com a gente. Olha aí todas as meninas aí. Olha o Batata. Cuidado com o Batata, meu irmão. Esse é o DJ Mal, bairro dos sonhos. O Arca e o André, meu irmão. Hoje é aniversário do André, né? Esse aniversário do André vai durar, meu irmão. Já tá um mês aí em cartaz. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira minha luz, gira minha luz, gira minha luz, gira minha luz, gira meus telões, gira meus telões, gira meus telões, gira, gira meus telões, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Girando, girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no balo. E no final da festa, gira tudo! Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Obrigado com todo carinho, toda a galera do Mega Príncipe. Alô, Wanderson! Alô, Naná! O meu parceirão DJ Jean Paul, Edilson e Edielson! Valeu! Mãozinha vai pra cima, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, assim meu animal! Banda, puro desejo. Os irmãos que fazem e arrebentam no Pará. DJs Léo e David, sucesso. Mal a gente ficou. Meu amigo Christopher também da linguagem. É o Vitor que tá aí, é? Alô, Vitor! Ele e toda a galera dos Fantasminhas também. Alô, Bruninho! O Wallace, o Wallace, o Wallace, é o Wallace, meu irmão. É quanto tempo, hein, meu irmão? Tava com saudade de vocês. Obrigado, Wallace. Obrigado, Vitor. Os Fantasminhas também aqui na área com a gente. O Búfalo do Marajó. Vou dizer se esse amor vale a pena. Mas você tá deixando o desejo falar, mas é o que o coração... O Gugu do Esquadrão do Boto também daí com a gente. Fala, Gugu! O Maurício do Detran também tá na área. Ele é a primeira dama, Johnny Pio, Jéssica Brito! Por quê? Por quê? Farias, alô, Carol! Meu amigo Felipe, minha amiga Carol, obrigado, viu, pelo carinho. O Boca também e a primeira dama aqui na área. Onde sou o resultado do seu desprezo? Gerson Punhoca, Joãozinho, Jimerson da sede, baila comigo. Estão aí na área com a gente, obrigado pela vinda, hein, galera de Bujaru. Alô, Guilherme da Yamada! Bora, meu amigo Christopher! O Anderson Super Cosmo também, toda a galera do comércio! Não veja em mim, tenho super-homem, a prova de tudo, se é assim, você... Equipe da Maxer! Alô, equipe da Maxer! Maxi da tatuagem, obrigado pelo carinho, garoto! Eu já falei pra ele, espetacular. Aqui o Rex faz assim, ó. Olá, Edilson! Obrigado pelo carinho, grande Edilson Rex. E também a Mega Fabíola. Tô vendo ele aqui, ó. Tô vendo você daqui, Mega. Um abraço com muito carinho, você, Edilson, aí com a gente. Daqui a pouquinho eu chego com vocês aí. Um grande abraço. Fora a mortadela, sacou de tudo, morta! E o garçom Punhoca. Estreme-se! Bora, Ronizinho, alô, intrusos! Viu, Lasca de Paulada também, meu amigo Bruno, tá aí, tá? Alô, Bruno, alô, Belisca! Se assim você quiser me deixar... Meu amigo Quiabo também tá por ali com a gente, alô, Quiabo! Olha o mortadela, mortadela, vai devagar, meu irmão! Josimar também do Trio Ternura já tá na área com a gente. Alô, John Leno. O bonequinho do Passinho tá aí, meu irmão. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. Quantas... Nossa amiga Fabíola também já nos telões do animal. Alô, Fabíola. Fabíola está. Pop Live, digo a gente, bora mortadela! O Pipica também tá na área, meu irmão! Búfalo! Búfalo! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra. Cadê o Twira Boy, hein, meu irmão? Agora tá todo mundo escondido, né? Alô, Twira Boy! Galera da Hotmile, obrigado pelo carinho, valeu, meu irmão! Bora, André, cadê o bolo, meu irmão? Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale. Me fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim, me diz. Dá ou não dá? Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói, só traição. Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Luizinho das Teses está com tudo e mais um pouco. Égua Louro Barra, meu irmão, há quanto tempo, hein, Louro? Tamo junto e misturado, obrigado, Louro. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir sua desculpa. Não dá. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei. O bebezinho tá aí na área também. Olha o meu amigo Pedro da Super VIP. Alô, Pedro! Ela, e ela? Ela. Falo do Marajó. E agora como é que é? Tem uma história pra te revelar, um segredo que eu não posso mais guardar. Tem de ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei... Falou, fiel escudeiro, Fabrício Mineiro! Ele é a primeira dama, ela e a aqui com a gente também, sempre, minha irmã. Aquele lugar ali já é reservado deles. Tão anônimo, escrito te amei. No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que eu iria pegar. Sara, sai de daí com a gente. Eita, meu irmão. Alô, Sara! Vem com o Eric também, da Saga Praia, o Pau Pescador. O Michel, Dona Silvana, da Mega Rádio Boy, e a espetacular. Meu amigo Artuzinho do Coqueiro e a primeiríssima dama Larissa, o DJ Raul. Da equipe Tubarão, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho, valeu demais. Ele, o velho guarda dessa parada, está aqui com a gente, Marcelo Pompom. Um abraço, Pompom, pra você. O Vertical do Pop Live e também o Carlos Felipe. Na intimidade, o nosso grande parceiro Pipica tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você, viu? Vamos nessa, balançando, sacudindo, estremecendo, balançando, sacudindo, estremecendo, balançando. Arrepia! É curtir o vídeo, tá na área, meu irmão! Bora, Bruno do Whisky! Bora, Lírico, Madre Lírico, Padre Bruno. Bora, boca, bora, boca. Na cidade nova é muito fácil de encontrar. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube. Égua, Neguinho, vem pra cá, Neguinho. Pega o microfone, meu irmão, me ajuda, garoto. Bora, Jabá. Dieguinho do Passinho também tá na área com a gente. Obrigado, Dieguinho. Gerente Léo, Adria. Gaiato, Guimarães também, o China, junto com o Dick e a Dona Lena ali, toda a galera. Obrigado, meu irmão. Brasil e do Pará, eu quero clube, mano, eu sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Panamá, vem comigo, pode crer. A evolução! Eu sei. Sei que no salão quero dançar. Muitos passos vou mostrar. O magnata, o chefão. E aí, Luizinho, como é que é? Pega o bala do grau também, tá aí na área, meu irmão. Renan Céu e Anai. O Tamatá tá aí, o Tamatá. Tô vendo só a Larissa. Lá, Júlio, tô curtindo. A Lília, Titio Clebe, família Minizão. Aqui, daqui, e aí, espetacular. Meu parceiro Ronaldinho da Norte View Refrigerações, lá de Macapá, está aí com a gente. Sempre com o Sporty Davidson. Eles dão uma volta aqui no nosso Búfalo do Marajó. Obrigado pelo carinho. Jefferson Pop, Jefferson, prepara a fazenda. Que daqui a pouquinho vamos invadir, meu irmão. Daqui a pouquinho tem Fazenda Show com Pop Live. E também tem o Esquenta com Crocodilo Davidson. Meu amigo Coalhada da TX também, ele, o Hélio da CL, a primeira dama. Da Júlio da Nike também. A Duda tá na área. Alô, Duda. Olha o Batata, minha irmã. Playboy, Stuart, o Vitinho, o Fábio Pop também, o Ricardo Louco, empresa 5 em peso aqui no Animal. Agora é com o meu amigo Chuí, meu irmão. As melhores balas de viajando. Obrigado, meu amigo Chuí. Ele, o meu parceiro Fábio, meu. Esse é muito velha guarda, você é doido. Alô, Fábio, há quanto tempo, garoto? Galo do Marajó. Bora fazer assim agora, vem. Cadê você? Cadê você que ninguém viu? Desapareceu do nada. Essa vai pras patroas de plantão, hein? O cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa Davidson. Do passado. Davidson! Não adianta chorar pelo Davidson. Põe aquela roupa e o batom. E agora? Entra no caminho. Vem de lá, patroa! E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Olha o arca hi-fi. Aproveitar na noite e ficar. Tem balões, tem uísque. Cadê o bolo? Moda boa. É o aniversário do André hoje, meu irmão. É o mês todo de aniversário do André. Ah, logo mais tem banda cagada, né? Louca, agora chora no colo da patroa. Louca, louca, esquece ele, fica louca. Louca. Wellington e a sua primeira dama, Isabela, o seu filho. Que tá pra nascer aí o Yuri, o Wellington Yuri. Parabéns, viu, Wellington. Meu amigo Fabinho, ele é o Everton de Marituba, aqui! Você parte do coração, ai meu coração, mas meu amor, não sinta pena, não, não, que agora vai sobrar então. O que, papai? Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro, que me aguardar. E aí, espetacular! Não aguento te ouvir, meu irmão. Meu parceiro é! Só aqui com a gente, grande motor espetacular da nossa frota, o rei, completa a frase, o rei das... É, ele mesmo. Então pronto, a Fabiola já por aqui, mexendo tudo, obrigado pelo carinho, bora Fabi, um abraço pra você e o Ronaldinho aí com a gente. E a amiga Tayana também tá aqui na área, alô Tayana! Dino Boy, meu irmão, quanto tempo, hein, Dino? Amor demais só dá problema, não, não. Mas você pode ser então. O quê? O quê? Um pedacinho do meu esquema. Bora curtir! Quem já casou, quem descasou, quem se separou e agora tá solteiro de novo. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu pedi tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. E eu, Luizinho! Bora, Lolo Barra! Eles bebendo. Obrigado pelo carinho de toda a galera da Mega Vigarista 5.0. Bora, bolão! GDB! Alô, Fernandinho! Meus amigos, voltei! Eu tava ficando doido. Para, bebê! Meus amigos, voltei! Olha os meus intrusos do par também, marcando presença sempre aqui com a gente. Falou! Rosinho! Segura essa aí, mortadela! Tô dividindo o quarto com a saudade. Meu coração que era inteiro tá pela metade. Eu respiro fundo e conto até três. Bebo outro gole e tento outra vez. O Cosme também, toda a família sem noção, a família MDK de Abaitetuba, aqui no Animal. Amei de verdade. Alô, Guilherme da Yamada, alô, Guigui. Se bater. Bora, John Leno, bora, Josimar, nosso trio ternura. Esse coração, ela não entra. Leandro, Léo Dias, 3D da Alverenjo, Neto Braga, Felipe Braga, Kleber. Nosso amigo Titio Kleber da família Brizal, Maciel Tamex também tá na área. Nesse coração, ela não entra mais.